Thank you. aos muitos gatos da rosa ficou. Gemido. travesseira inconformada. É minúsculos, avivados, companula, alveola, cápsula de revólver, de aspirina. De tudo fica um pouco. É de tudo fica um pouco. Ao abrir vídeos de emoção, de abafa. É sobre as ondas ritmadas, é sobre as nuvens e os ventos, é sobre as pontes, é sobre as túneis, é sobre as lamparadas, é sobre o sarcasmo, é sobre a gosma, é sobre o vômito, é sobre o soluço, secar esquecido. É sobre os espetáculos, é sobre a morte de Escarlate, sobre as bibliotecas. Sobre as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, às vezes um botão, às vezes um rato. verdade. Sobre as bibliotecas, os cassinos, as igrejas triunfantes. Thank you. Thank you.